Eu apenas espero não cair ao passar das fases. Prospera em cena fora dos cartazes, curtindo enquanto fluir dose dos bares. Sem amores, só olhares. O que espera de mim? Diz que me ama, mas me liguei na trama. Diz que quer romance e não tem nada de romântica. Me derruba na madruga e logo após é só ressaca. E a cada dose que cê mata, cê me mata. E por fim me odeia e me maltrata. Eu volto só pela calçada, tropeçando e lembrando da garrafa derramada. E como você diz, aquela vodka falsa. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não, não, não. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não, não, não. Desafio, caminhos trilhados, o tempo percorrido no show, nos palcos. Vários manos mostram que foi válido. Várias madrugadas, neblina, chuva, fumaça, cachaça. Algumas gatas é tipo uma bala de prata que te acerta e te mata. A rua te dá tudo, se vacila fica sem nada. Foda-se função, a coragem não é comprada. Total dedicação, vários guerreiros na estrada. Sangue, suor e alma, representando a quebrada. Hoje e sempre, olhos vermelhos enxergam lá na frente. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não, não, não. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não me peça pra comprar uma TV. Não, não, não.